chegou a hora de velar o planeta que faleceu com uma hemorragia no ecossistema, alvejado por 80% do esgoto lançado no mar e no rio, é consumado um hediondo premiado asqueroso estilista que fez o guaxinim agonizar em carne viva. Centenas de animais prosperam a extinção, mas a pele da raposa tá no close da mansão. Nossa nação é a quarta emissora de gases pro efeito estufa ter forma avassaladora. E a vil espécie de maior complexidade na escala evolutiva é a mais covarde. 510 milhões de quilômetros quadrados que a gente destruiu por estar em nosso cuidado. Ser humano jamais corrigirá o que fez. Minha esperança tá no apófis em 2036. Irracionalidade erradica nosso habitat, cria projeto pra no futuro poluir Marte. O feto deformado não é efeito de cocaína, foi a exposição da gestante com dioxina. A ideia do carro elétrico não é bem-vinda enquanto coexistir a máfia petrolífera. Sem exagero, só que o papel fora do lixo é só a ponta do iceberg de um suicídio coletivo. Estraçalha a terra, vai ser humano burro, esparteja com a moto, servos, alicerce desse mundo. Parabéns pelo dom de praticar o mal, a natureza chora petróleo no habitat racional. Estraçalha a terra, vai ser humano burro, esquarteja com a moto, servos, alicerce desse mundo. Parabéns pelo dom de praticar o mal, a natureza chora petróleo no habitat racional. A onça foi baleada no pescoço, o caçador errou o tiro, ela se bate e morre aos poucos. Se o verde na bandeira representa a floresta, falta o vermelho pra indicar o sangue contido nela. A natureza ficaria um pouco melhor se todos levassem a ser documentário de Al Gore. Mas não, é mais cômodo a desinformação. O mundo caindo lá fora, o povo rindo com Faustão. Somos a espécie mais racional, também a única que destrói seu habitat natural. Com a morte da terra é a gente que se ferra. O único caso em que o assassino é o que se enterra. A combustão pra minha raiva foi a ironia da atriz vadia no jornal O Dia. Adoro o casaco da Bison, tô nem aí pro animal. Iris Bruce, de coração eu te desejo todo mal. Que uma chifrada certeira acerte um toureiro sem pena, que o intestino se esparrame no chão da arena. Nem com o auxílio da neurofisiologia, nem mesmo com a tecnologia da medicina, explicamos o dom da autodestruição. Talvez porque maquiamos a verdadeira razão de que o ser mais burro do planeta, ironicamente, é o que possui mais inteligência. Morte! Morte! Estraçalha a terra, vai ser humano burro, esquarteja com a moto, servos, alicerce desse mundo. Parabéns pelo dom de praticar o mal, a natureza chora petróleo no habitat racional. Estraçalha a terra, vai ser humano burro, esquarteja com a moto, servos, alicerce desse mundo. Parabéns pelo dom de praticar o mal, a natureza chora petróleo no habitat racional. Estraçalha a terra, vai ser humano burro, esquarteja com a moto, servos, alicerce desse mundo. Parabéns pelo dom de praticar o mal, a natureza chora petróleo no habitat racional. Estraçalha a terra, vai ser humano burro, esquarteja com a moto, servos, alicerce desse mundo. Parabéns pelo dom de praticar o mal, a natureza chora petróleo no habitat racional.